Então, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. E é uma alegria muito grande estar nesta casa sempre e que somos tão bem acolhidos, tão amorosamente recebidos para compartilharmos ideias, para refletirmos sobre temas importantes sobre a vida e sobre a espiritualidade. Na noite de hoje, vamos abordar um tema que é uma análise da influência dos problemas do mundo sobre a nossa confiança na vida. E esse título, Não se turbe o vosso coração, como nós vamos ver logo mais, foi uma recomendação de Jesus, para que não permitíssemos nunca que o nosso coração pudesse estar tumultuado, perturbado por nada do mundo. E para que a gente possa então entender essa afirmação de Jesus, para que a gente possa viver em paz, é que vamos fazer nesta noite então essa análise, essa reflexão sobre essas ideias então que já abordamos. Nós temos, na atualidade, uma série de problemas que nos atemorizam. São problemas de muitas naturezas diferentes, são situações como a violência urbana, situações como guerras, terrorismo, calamidades naturais, desastres, epidemias e conflitos sociais. Por esses títulos aí, nós temos uma síntese de tudo o que atemoriza o homem. E não é de hoje esse tipo de problema. Essas situações, elas não são novas na história da humanidade. Se a gente for fazer um estudo histórico, buscar desde a origem do homem vivendo em sociedade, nós vamos ver que tem a maioria dessas situações acontecendo. Então, o homem passar por problemas aqui no planeta não é novidade. E nós temos uma impressão de que parece que nos nossos dias as coisas são muito piores. Existem diferentes pontos de vista para abordar essa questão e que vamos procurar expor também. Mas vamos pensar qual que é o potencial de influência que o medo tem sobre as nossas vidas. Porque todas aquelas situações, querendo ou não, para qualquer pessoa, determinam um estado de temor. O indivíduo mais corajoso que nós pudermos dizer que conhecemos, ele tem medo de alguma dessas situações ali. Nem que não seja um medo relacionado à sua sobrevivência, à sua integridade, mas ele teme por outros que ele ama. Porque essa natureza nossa de ter medo é algo que faz parte da nossa essência. Nós somos seres que, se não fosse pelo medo, nós não sobreviveríamos. Mas ao mesmo tempo que o medo é positivo sobre nós, o medo ele também pode ser uma força paralisante em nossa vida. Então todas essas notícias que nos chegam diariamente sobre eventos catastróficos, sobre desastres, situações que envolvem a violência, tudo isso cria um impacto em nossa vida. E qual que é o poder que esse temor que vai sendo disseminado diariamente em nós, qual é o impacto que isso tem sobre a nossa vida? E até poderíamos perguntar qual é o impacto que tem sobre a vida dos desencarnados. Porque quando a gente fala o homem, normalmente a gente tem uma tendência de pensarmos apenas em nós aqui encarnados. Mas temos que pensar que a humanidade, ou homem, não é apenas aqueles que estão aqui revestidos de corpo físico. Também são os que estão desencarnados. E alguém poderia pensar, alguém desencarnado pode ter medo? Ele já sabe que não existe a morte, ele tem convicção que não existe a morte. Isso depende de qual espírito nós estamos falando, porque há espíritos que continuam acreditando que estão encarnados. Aí esse a gente poderia dizer, então ele tem uma razão de ter medo, porque ele ainda está enganado, está iludido, ele ainda acha que está vivo e por isso teme. Mas não. O medo, até naqueles que já têm consciência de que a vida continua, de que a vida humana é indestrutível, ela pode ser destrutiva enquanto encarnados, mas desencarnados, não. Até os que já sabem disso, ainda têm medo. E nós temos um episódio muito interessante que ficou registrado na literatura espírita, que é narrado por André Luiz no livro Nosso Lar. Lá no capítulo 42 desse livro, André Luiz traz informações importantes sobre o impacto que o medo produz, até mesmo em habitantes de uma colônia espiritual como o Nosso Lar. Vocês já devem ter ouvido falar de Nosso Lar, uma colônia espiritual que reúne espíritos que já estão em condição de serem ajudados, assistidos, até espíritos de grande elevação, que estão lá trabalhando, auxiliando aqueles que precisam. Até mesmo numa organização social como essa, Nosso Lar, que nós ficamos admirados com os relatos de André Luiz, de tamanha organização que essa cidade possui, de tão bem-estar que os seus habitantes usufruem, até mesmo lá, o medo é algo que pode estar presente na vida dos desencarnados. Até mesmo lá, as pessoas podem estar sujeitas à influência do medo. E foi o que o André Luiz tomou conhecimento na sua passagem por Nosso Lar, e que ele nos relatou no livro Nosso Lar, então, no capítulo 42. Lá, quando começou a se movimentar aqui na Terra uma série de situações que já prenunciava a Segunda Guerra Mundial, a colônia Nosso Lar entrou num estado de alerta. Os dirigentes espirituais desse agrupamento de espíritos em processo de recuperação sabiam que todos aqueles eventos que aconteceriam aqui na Terra poderiam repercutir negativamente em Nosso Lar, trazendo perturbação, desequilíbrio naqueles espíritos menos confiantes na providência divina. E daí os espíritos protetores, auxiliares, espíritos trabalhadores de Nosso Lar começaram a esclarecer os demais para que eles pudessem se preparar para as notícias que começariam a chegar da Terra até Nosso Lar. Veja, Nosso Lar é uma colônia espiritual que está situada bem acima da crosta, é de uma matéria que nada do que nós podemos aqui produzir é capaz de atingir, mas as situações que os seres encarnados viveriam aqui na crosta teriam o impacto de perturbar essa colônia espiritual. E é aí que André Luiz começa a receber esclarecimentos importantes. Aquilo que os benfeitores falaram para ele lá também serve para nós aqui como encarnados em qualquer situação da vida. Porque eles disseram que o medo pode provocar muitos problemas para a humanidade. Olha o que Narcisa, uma benfeitora espiritual, disse para André Luiz. Elevada porcentagem de existências humanas são estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. E nós poderíamos trazer como exemplo aqui essa onda de medo que existe em vários países em função de ações terroristas. Aqui, quando nós ouvimos falar de algo que está acontecendo, que parece estar sem controle, que está acontecendo lá no Oriente Médio, o que acontece com as pessoas? Elas podem ser levadas a uma onda de medo, de terror, e se sentirem paralisadas nas suas capacidades de realização. E pior ainda, pode instigar nas pessoas reações muito prejudiciais à evolução delas e de outros, como nós vamos ver logo mais. Então o medo é algo que nós devemos sempre trabalhar com nós mesmos, com a gente mesmo, refletindo o quanto nós estamos sendo influenciados por notícias catastróficas, por notícias que nos tragam insegurança. E Narcisa disse mais ainda. Ela foi dizer assim, olha, classificamos o medo como um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Sabe qual é uma das forças que o medo ataca no ser humano, que ele destrói, que ele tem o potencial de destruir? É a nossa fé na vida, é a nossa confiança no nosso destino. Quantos que, diante de notícias tão calamitosas, muitas vezes refletem assim: meu Deus, esse mundo está sem controle. Meu Deus, esse mundo parece que está caminhando para um abismo. É nesse momento que nós revelamos como o medo destrói uma das forças que nós temos, que é a fé. É nesse momento que o nosso temor pode tirar de nós a fé e a confiança na vida. E quando nós não temos fé e confiança na vida, nós nos sentimos como que paralisados, sem garra, sem força, sem vontade de lutar, de melhorar. Nós passamos a não acreditar mais que vale a pena o nosso esforço no bem. Então é algo realmente muito sério quando nós permitimos que o medo se instale em nós. E nós temos mais a dizer sobre isso. Nós vamos buscar agora as reflexões de Joana de Ângeles sobre o medo. Ela diz assim, olha, conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Então pense, quando nós temos medo de alguma coisa, nós estamos produzindo pensamentos. Esses pensamentos, eles estão indo ao encontro de seres que também têm medo e eles vão refletir o medo deles sobre nós. Então criamos um circuito de forças onde eu reforço o medo de alguém e o medo de alguém reforça o meu. É esse clima de insegurança que muitas vezes se instala entre nós. O mais comum é a comunicação verbal. Nós nos comunicamos, falamos, comentamos situações difíceis que nós ouvimos falar na sociedade e nós instalamos o medo ou mantemos o medo uns dos outros pelos nossos diálogos. Ou é o nosso pensamento sempre retornando àquelas situações mais difíceis que está influenciando as pessoas, às vezes até dentro do nosso lar. Dentro da nossa casa, nós estamos criando uma atmosfera de medo, porque vivemos com o medo dentro de nós, aquele medo permanente que nós ficamos cultivando. Nós temos que saber fazer a distinção de precaução, cuidado, daquele medo que é nocivo, para que nós não confundamos um estado de preservação, que seria a precaução, o receio com alguma coisa, e não confundirmos com um sentimento destrutivo ou uma ideia destrutiva, que é acreditar que tudo de ruim vai acontecer para nós. Isso aqui que Joana de Ângeles coloca, ela nos diz então que o medo então, que nós vamos cultivando, como qualquer outra coisa que nós alimentarmos mentalmente, ele tem o poder de interferir sobre o nosso corpo físico. Então, um estado permanente de atenção, de alerta, de temor, pode provocar alterações neurofisiológicas no nosso corpo. Pode provocar um estado permanente de desequilíbrio orgânico. Porque o que acontece? Nós temos como um mecanismo instintivo para sobrevivência já de centenas de milhares de anos, um mecanismo de que, quando nos sentimos ameaçados, o nosso corpo se prepara fisicamente e quimicamente a reações. Ou a reação de atacar, ou a reação de fugir. Nosso corpo, como resultado dessa evolução pela qual estamos passando por já há muito tempo, ele está dentro desse mecanismo, que também é comum em qualquer animal. Ou nós atacamos, ou nós nos fechamos para nos proteger. Então, o que acontece? Se estamos permanentemente com medo, sobressaltados, nós estamos gerando essas alterações fisiológicas permanentemente. E o que acontece? Na maioria das vezes, nós não temos reação a tomar, porque os medos são imaginários. A causa que nos ameaça, aquilo que nos ameaça, não se concretiza. E nós vivemos de sobressaltos, nós vivemos de estarmos sempre predispostos a reagir ou a se fechar. E isso cria uma tensão, uma alteração que em muitos casos gera uma série de desequilíbrios orgânicos que podem nos levar a doenças, que podem nos levar a um desequilíbrio físico. Então é isso que Joana de Ângeles está dizendo. Esse nosso estado mental, essa onda mental em que muitas vezes estamos nos preparando para uma ameaça que nunca acontece, que nunca vem, pode nos predispor a alterações fisiológicas. O mais comum é alterar o nosso trato digestório. O mais comum é provocar alterações digestórias em nós. É aquela dor de estômago, é um desarranjo intestinal, é aquele estado, porque essa é uma dos efeitos que o medo produz nos animais. E a nossa fisiologia ainda é animal, nós ainda respondemos dessa forma. Então, muitos vão ter problemas. Outros vão ter problemas de natureza neurológica diversas, em função dessas alterações contínuas. Então, por aqui, nós já começamos a perceber o quanto um estado de temor permanente, em que absorvemos ideias de terror o tempo todo, o quanto isso é prejudicial para nós. Mas temos mais coisas para falar, então, sobre esse medo. E vamos nos apoiar agora em um sábio espírito chamado Hamed. Hamed vai abordar a questão do medo em termos um pouco diferentes do de Joana de Ângeles. Hamed vai nos dizer assim, olha, quanto mais pensarmos e voltarmos a nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Somos nós mesmos que ficamos reforçando em nós essa imagem de desequilíbrio que o mundo se encontra. Somos nós mesmos que ficamos criando em nós essa ideia de que o mundo é um lugar inseguro, de que ele é caótico, de que há epidemias. O último grande temor que nós temos aí das notícias são quais? É um grupo terrorista mais agressivo que apareceu agora, não é? Lá no Oriente Médio, o Ebola, e novamente nós vamos verificar o quê? Que essa onda de temor que esses movimentos ou essas situações nos trazem, elas vão nos predispondo e vão nos fazendo nos sentir com medo de que o mundo é um lugar inseguro. Agora, pessoas dispostas a ferir, agredir e machucar outras sempre existiram na história da humanidade. Doenças que são capazes de tornar epidemias e devastar a humanidade toda sempre existiram na humanidade. E isso nunca aconteceu. Então nós temos uma predisposição de estar colhendo essas notícias, relembrando de fatos anteriores e ficar reforçando em nós essas ideias de que o mundo é um lugar muito inseguro, de que é um lugar catastrófico, que não há ordem. Mas se nós voltarmos na história da humanidade, nós vamos ver que o mundo sempre passou por essas situações, sempre. Então não podemos permitir que mais essa onda de dor, de sofrimento que a gente ouve falar em tantas partes do mundo, nos tire a nossa força de viver, nos paralise. Hamed ainda diz mais sobre o medo. Ele diz assim, olha, o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade. Pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Imagine que nós observemos hoje uma pessoa caída na rua. E nós vamos ficar pensando, mas aquilo pode ser uma emboscada, pode ser uma situação falsa de alguém que está fazendo aquilo para me assaltar. É o medo me impedindo de exercer o dever maior que eu tenho, que é de ser o quê? Uma pessoa caridosa, uma pessoa cristã, socorrer aquele que precisa. Então veja, o quanto o medo tira de nós a espontaneidade. Às vezes a gente tem o medo de perder, por exemplo, situações que nos são favoráveis, situações positivas. E por medo, muitas vezes, nós nos calamos. Não é assim no ambiente do trabalho? Às vezes nós podemos testemunhar uma injustiça, mas a gente se cala porque a gente corre um perigo ali de perder uma situação favorável para nós, ou perdermos até mesmo o nosso emprego. E aí nós preferimos trocar a verdade pela nossa segurança, favorecendo muitas vezes uma situação injusta. Isso também é reflexo do medo. É isso que ele está dizendo aqui. O medo tira de nós a espontaneidade natural, a forma de agir segundo a nossa consciência. É por isso que nós temos que desenvolver mais a fé, a confiança na justiça divina. Porque é aí que nós vamos ter coragem de ajudar quem precisa, defender a verdade, sempre que surgirem ocasiões. E nunca a gente hesitar. Que as notícias ruins podem, então, induzir-nos ao medo e à perda na confiança, e à perda de confiança na vida, gerando desestímulo que nos consome a disposição perante a vida na Terra. É o que muitas vezes as notícias nos fazem. Nós vivemos encarcerados por tantas ideias, por tantas informações que massivamente nos são passadas. Telejornal, internet, o comentário das pessoas. E isso nos tolhe totalmente o nosso potencial evolutivo, nos bloqueia. Vamos ver um exemplo que é muito ilustrativo. É algo assim que até faz a gente ficar pensando, poxa, mas é uma situação extrema o que essa família viveu e nós vamos relatar. Eu acho que comigo isso não acontece. Mas veja, essa é uma situação que o medo produziu neles. Agora em nós, quais devem ser as situações que o medo deve estar produzindo em nossas vidas? Em março foi noticiado então que uma família se isolou do mundo por dois anos e meio, na verdade, por medo de morrer. É verdade, a família se refugiou na sua casa. Isso aqui é uma foto que o jornal publicou da casa da família. Os vizinhos até acharam que eles tinham se mudado, porque o carro ficou abandonado na garagem, tudo ficou fechado. Eles acharam, foram embora e não se despediram de ninguém. Isso, a família então passou por isso, porque tudo começou com o filho mais novo, quando se mudou para a casa dos pais alegando perseguição. Em pouco tempo, a fobia contaminou toda a família, que desenvolveu uma rotina para sobreviver sem precisar sair de dentro de casa. A família contratou um motoboy que fazia para eles, sacava a aposentadoria do pai no banco, passava no mercado, pagava a conta de água e luz, comprava a despesa do mês, o mercado do mês, levava para eles, e era o único contato que eles tinham com o mundo ali exterior. Ficaram por 2 anos e meio nessa situação. Aí alguém suspeitou que tinha algo estranho, comunicaram às autoridades e foram lá resgatar a família. Será que estava todo mundo perturbado ali dentro? Será que estava todo mundo demonstrando um desequilíbrio muito grande? Olha o depoimento da assistente social que foi lá recolher essa família para ajudá-los a sair desse quadro. Nenhum deles estava descabelado ou gritando. Eram pessoas comuns, mas com medo de tudo, de todos, de serem descobertos, enfim, do mundo. Foi depoimento da diretora do Departamento da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Presidente Prudente, a dona Maria Helena. Então você vê, era uma família que se deixou contagiar pelo medo. Qual foi a estratégia deles? Se fecharam dentro de casa. Agora, quais são os outros efeitos que o medo pode estar produzindo em tantas famílias e nós não percebemos? Porque muitas vezes não é uma atitude tão radical quanto essa. Mas às vezes são atitudes tão graves quanto essa. E quer ver um exemplo que pode estar acontecendo do medo? Pois não, Luiz, pode falar. Observa nessa situação que você nos colocou, que aparentemente nada aconteceu com essa família. Sim. Mas as consequências poderão vir depois. Porque os 2 anos e meio, nós não temos uma noção do que isso pode ter mexido com todo o sistema orgânico dessas pessoas. Né? Afetando o sistema imunológico e tantas outras doenças que vão aparecer depois. Vão surgir, né? Depois, né? Em função deste medo, dessa situação catastrófica que eles se envolveram. Exatamente. É. Vai ter uma repercussão, né? Com certeza, com certeza. Então, um outro impacto que o medo tem em nossas vidas é aquilo que se chama discurso do ódio. De tanto se falar sobre algo, que algo é problemático, perigoso, de que algo é nocivo, muitas pessoas se deixam levar e se contagiar por uma ideia de que aquele algo deve ser combatido e destruído. Se deixa levar pela ideia de que precisa realmente combater aquilo que traz sofrimento e problema para a sociedade. E quer ver um exemplo muito claro disso que nós temos? É quando nos falam insistentemente de que determinada pessoa deve ser eliminada da sociedade porque ele não tem mais jeito. É o caso de indivíduos que cometem crimes bárbaros. Qual que é a repercussão que dá nas pessoas? Qual que é o desejo que as pessoas têm? De que aquele indivíduo seja eliminado. Ou seja, que se aplique a pena de morte a ele. Como se fosse a solução. Porque você mata o corpo, mas o espírito continua vivendo. E com mais ódio ainda da sociedade que o aniquilou. Então nós vemos o quê? O medo, ele nos faz às vezes aderir a ideias e a nos movimentarmos contra pessoas, grupos, instituições. No Brasil, parece que isso não tem um alcance muito grande, pelo menos não tinha até um tempo atrás. Mas quem já não ouviu falar daqueles relatos de jovens, muitas vezes mal orientados, que compram ideias que não têm nada a ver com a nossa cultura, com a nossa origem, de odiar, por exemplo, certos segmentos da sociedade? Jovens que odeiam homossexuais, que odeiam nordestinos, que odeiam negros, eles compram uma ideologia, uma ideia de que essas pessoas são ruins para a sociedade e passam a agredi-los, a querer eliminá-los. Veja, é a influência do medo, porque nós só queremos eliminar aquilo que nos causa algum risco. E se nós nos sentimos vulneráveis a esse risco, é porque temos medo. Então esse discurso do ódio, gente, ele está disseminado em muitos meios de comunicação. Algumas semanas atrás, meses atrás, eu vi na internet um vídeo de uma intelectual, não vou citar o nome dela aqui, mas uma intelectual brasileira muito respeitada, e que ela disse literalmente: eu tenho ódio da classe média. E toda aquela assembleia que estava ouvindo, que são partidários de um partido político, começaram a bater palmas para ela. E acreditem, um ex-presidente da República Brasileira bateu palma para essa mulher que disse que tem ódio da classe média brasileira. Ela depois tentou se explicar, tentou se justificar, que ela tem ódio da postura que as pessoas têm, mas veja, ainda que não seja o sentimento real dela, mas jovens militantes políticos, que muitas vezes não têm maturidade ainda para saber discernir ideias, pode alimentar essas ideias em seus corações, de que certas pessoas precisam ser odiadas, porque eles são o mal da sociedade. Isso é discurso do ódio. É você criar ideias na cabeça das pessoas que levem elas a odiar o outro. Então isso é resultado do que? Do medo que as pessoas muitas vezes têm de se sentirem ameaçadas, e elas podem, na sua fala, reforçar essa ideia nos filhos, por exemplo. Você quer ver um exemplo? As nossas crianças, eles não entendem nada de política. Nem nós hoje, eu acho que podemos dizer que entendemos alguma coisa da política brasileira, certo? Porque tanta desinformação, é tudo tão contraditório, que nós às vezes ficamos perplexos, né? Em quem acreditar, no que aceitar, e aí o que a gente observa? Observem vocês. Se a família ela é favorável a um determinado grupo político, um partido, de tanto falar mal do outro, pode observar, as crianças adquirem esse discurso também. E se os pais começarem a falar, olha, fulano é perverso, é malvado, é vilão, ele fez isso e isso de mal para a sociedade, a criança já vai se desenvolvendo com essas ideias. E nós influenciamos em casa quando nós dizemos, por exemplo, que tais pessoas são os culpados dos problemas, que eles é que precisam ser aniquilados. Então veja, o perigo que há do nosso medo, do nosso receio, e a gente falando, construir na cabeça daqueles que estão se desenvolvendo ideias nocivas. Agora, aqui no nosso país, isso parece que não pega muito, mas como que jovens lá do Oriente Médio colocam bombas no seu corpo para destruir pessoas, prédios, para atacar aquilo que eles consideram mal? Porque cresceram ouvindo e reproduzindo esse discurso do ódio que está disseminado. Então nós precisamos hoje, mais do que nunca, observar o que nós estamos dizendo e o que nós estamos influenciando com as nossas palavras. Porque muitas vezes nós não queremos isso. Lá no íntimo, nenhum de nós quer que nenhum ser humano seja morto, que nenhum ser humano seja aniquilado. Mas às vezes a nossa indignação e o nosso medo é tão grande que a gente acha que, por exemplo, a solução para os problemas da criminalidade no Brasil seria a pena de morte. E nós vamos falando e repetindo, e isso vai criando uma cultura nas pessoas do quê? De apoiarem progressivamente essa ideia. Então é aí o risco tremendo que existe desse discurso do ódio. Há poucos meses aconteceu um episódio também, não é? Envolvendo um exemplo de justiça com as próprias mãos. Numa cidade aconteceu o quê? Uma senhora foi confundida com alguém que supostamente utilizava crianças em rituais de magia negra, sacrificava crianças. Essa mulher, ela morreu em decorrência do linchamento pelo qual ela passou. E depois descobriram que ela não tinha nada a ver com a história. Da onde veio essa onda destrutiva sobre ela? Vamos levantar a ideia de que é o seu karma que está ali se concretizando, de que ela está resgatando dívidas do passado? Isso explica a situação. Mas isso não justifica, perante Deus, perante a nossa consciência, a nossa adesão a uma ideia de exercer a justiça com as próprias mãos. E de onde vem isso? Do medo, do temor que nós permitimos que seja disseminado em nossas mentes continuamente pela divulgação de ideias que continuamente são trazidas pelos meios de comunicação. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. E principalmente em os nossos pequenos absorverem essas informações. Hoje, as emissoras de televisão estão sem critérios nenhum para divulgar ideias, situações de todas as ordens. Não só as que causam medo, mas as que envolvem a sensualidade, a sexualidade do indivíduo, o consumismo. Então nós temos que ter uma cautela extrema e observar atentamente o que os nossos filhos, as nossas crianças e jovens absorvem da televisão. Porque ela é um meio poderosíssimo de indução de comportamento. Os meios de comunicação têm um poder realmente de, em alguns indivíduos, conduzi-los a comportamentos. Quer dizer que nós vamos tirar o aparelho de televisão em casa? Não, nós vamos exercer uma censura dentro de casa. E quando algo escapar, nós fazemos a intervenção. Isso que você está vendo, que você viu indevidamente, está errado por isso, isso e isso. Porque a nossa palavra e a nossa atenção tem um peso muito maior para os nossos filhos ou para as crianças que estão sob a nossa tutela do que as outras pessoas possam dizer. E se falarmos com convicção, explicarmos realmente para eles as coisas, falarmos das leis divinas, falarmos da justiça divina, terá certamente em algum momento repercussão em suas mentes. Então nós precisamos estar atentos, porque podemos estar combatendo o medo em nós, mas ele está tomando conta da nossa família também. E ainda vamos falar mais sobre essas questões, né? Então significa que nós deveríamos, já que tanta informação negativa do mundo, já que tantas notícias ruins podem nos perturbar, nos tirar a paz, significa que nós teremos que ser indiferentes aos problemas do mundo? Não. Não significa. Nós temos que nos apropriar dessas informações, mas tudo na medida certa. Temos que ter aí uma sensibilidade ao sofrimento das pessoas. Não quer dizer que nós vamos deixar de saber o que se passa no mundo, deixar de saber quem está sendo vítima do quê. Mas nós vamos agir de uma forma que vamos buscar, na parábola do bom samaritano, a inspiração de como agirmos nessas situações mais difíceis da vida. Então vamos buscar nessa parábola, relembrando primeiro o que ela significa, né? Essa parábola geralmente ela é trazida para enfatizar a excelência da caridade em nossa vida. O como nós podemos ser caridosos, como podemos ver no outro como nosso irmão, que é ajudando. Mas essa parábola tem outros ensinamentos, e um desses é sobre o medo também. Veja, o samaritano, ele foi a pessoa que não teve medo de se aproximar do homem caído e auxiliá-lo. Ele não teve medo. Primeiro passa o sacerdote, passa o levita, e todos eles, homens cultos, ilustrados, sabedores das leis divinas, não pararam para ajudar o homem que tinha sido saqueado e ferido. Eles passaram longe e foram embora. O samaritano não. O que ele fez mesmo? Ele passou, ele observou a necessidade, ele parou, ele prestou o socorro que ele podia, ele encaminhou esse homem até uma hospedaria, pagou as despesas dele, ajudou esse homem, e o que ele fez depois disso? Ele seguiu a viagem, ele prosseguiu na jornada dele. Ele poderia parar ali na hospedaria e ficar com medo de ter se envolvido com aquilo, porque ele não sabia se era realmente um assalto. Poderia ter sido o que essa situação? Poderia ter sido um caso de vingança, e aquele agressor poderia se voltar contra ele, mas não. Ele prestou o auxílio que ele podia, e o que ele fez? Ele prosseguiu a sua viagem. Essa situação ela nos inspira de que temos que tomar conhecimento sim dos problemas. Quando é possível auxiliar na solução, a nossa participação, e acreditem, em todos os problemas do mundo, nós temos alguma contribuição a dar na solução. Nós podemos dar a contribuição valiosíssima da prece. Nós podemos orar pelas vítimas e pelos algozes de qualquer situação complexa que nós tomarmos conhecimento, de qualquer situação de dor. Mas uma vez feito o que nos cabe, nós temos que prosseguir a nossa vida sem parar, confiando no nosso destino, que foi o que o samaritano fez. Ele prossegue a jornada porque ele confia que ele vai chegar no destino dele. E é assim que nós temos que lidar com os problemas do mundo. nos sensibilizar, nos compadecer, ajudar naquilo que nós podemos ajudar. Mas uma vez feita a nossa parte, é prosseguir a nossa vida, na certeza que nós vamos atingir o objetivo para o qual nós viemos. É isso que a parábola também nos ensina. E a medida certa para nos apropriarmos de informações sobre a dor dos outros é até o ponto em que nos solidarizamos, nos compadecemos e nos movemos para auxiliá-los. Se for para a gente ficar só comentando calamidade, só falando de sofrimento, só disseminando ideias de medo nas demais pessoas, já estamos além do que nós deveríamos nos apropriar das informações. E como que a gente pode lidar com essa influência negativa de tantas informações? Como que a gente pode fugir dessa condição de ovelhas tão temerosas, tão assustadas com informações que nos são passadas diariamente por meios de comunicação sensacionalistas, por ideias que são divulgadas pelas pessoas que nós conhecemos? Nós temos algumas recomendações. A primeira, olha, nunca usar dessas informações para reforçar nossas concepções pessimistas sobre o mundo ou nós mesmos. Às vezes a gente tem um modo de avaliar a vida em função das nossas decepções, em função daquilo que nós não conseguimos realizar, nós temos uma tendência de achar que está tudo errado no mundo. E aí a gente se apropria dessas informações e reforça essa ideia de que realmente tudo é caótico. Nós temos que separar as coisas. O fato de o mundo estar caótico e a nossa vida não estar andando muito bem, não quer dizer que as duas coisas têm exatamente a ver uma com a outra. São situações diferentes. Então nunca usar dessas situações para reforçar uma visão pessimista sobre a vida. Pelo contrário, nós temos que trabalhar intensamente para valorizar o que é de bom em nossa existência, sempre. E acreditem, todos têm algo de bom a seu favor, sempre. Por mais que a vida seja difícil, acreditem, se estamos ainda lutando, é porque nós temos algo de muito bom a nosso favor. É a nossa força interior que provém de Deus, que provém da espiritualidade maior, que nos ajuda a resistir há tanto tempo a tantas dificuldades. Isso é um bem valiosíssimo, porque há pessoas no mundo que têm tanto a seu favor e são profundamente temerosas e covardes e não conseguem agir sem o aparato todo social e econômico que reúne em torno de si. E muitas vezes nós, sozinhos, frágeis, pequeninos, sozinhos entre aspas, temos uma força, uma capacidade de luta, de resistência na vida muito grande. Isso é um bem valiosíssimo. Não tem preço, não tem valor isso. Então valorizar sempre aquilo que nós temos de bom. Nem que sejam as nossas forças, elas representam algo muito valioso. E temos que considerar ainda que temos que selecionar os meios que nos trazem notícias. Não permitir jamais que essas notícias nos tirem a força. E reafirmarmos a nossa fé. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. É o que nós fazemos sempre quando nós viemos ao LEAD, ou a qualquer casa espírita, ou a qualquer templo em que vamos falar das leis divinas. É quando nós lemos um livro instrutivo que nos espiritualiza, que nos ilumina. É quando nós fazemos a prece, é quando meditamos, é quando estudamos. É quando ouvimos uma música que eleva a nossa alma. Tudo isso é reafirmação da nossa fé, da nossa confiança na vida. E é isso que nós temos que exercitar diariamente. Alimentar o nosso espírito do quê? Do seu alimento. Qual que é o alimento do espírito? É ideia, é pensamento. É ideia elevada, é pensamento elevado. Alguém nutre o corpo com algo deteriorado? Não. Alguém vai nutrir o espírito só com ideias pessimistas, só com ideias de destruição? Também não. Temos que nutrir o espírito com ideias de elevação, com ideias de fé, de confiança na vida. É isso que vai nos ajudar a resistir a essa onda de pessimismo que envolve a humanidade. Então, sempre ter à mão algo que nos lembre a espiritualidade maior. O Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de mensagem, algo que quando nós sentimos aquela angústia, aquela tristeza, aquele sentimento de abandono aqui no mundo, a gente possa abrir e ler aquelas palavras confortadoras. Uma música, às vezes a gente não pode estar lendo, mas uma música que nós ouvimos nos eleva ali a nossa confiança na vida novamente, porque ela traz uma mensagem positiva. É isso que nos alimenta, que nos fortalece, e é isso que deve ocupar mais tempo em nossa vida. Deixar um tempo bem curto para a gente tomar conhecimento dos problemas. Só aquela medida exata para a gente saber o que está acontecendo, saber como se orientar. Mas fora isso, alimentar a nossa vida de mais fé, de mais esperança, de mais beleza, de mais harmonia. Porque isso o mundo está repleto de ordem, de elevação, de crescimento, de trabalho. Gente, quantas pessoas honestas nós conhecemos. Pessoas íntegras, dedicadas, pessoas que estão ali batalhando todo dia. Pode observar, existem mais pessoas honestas na nossa vivência do que pessoas desonestas. Então o mundo não é tão ruim assim. Não existe tanta coisa nociva, perturbadora no mundo como a gente possa pensar. E ainda que a gente possa considerar que estamos numa fase de transição, que estão sendo aqui espíritos testados porque não poderão continuar mais neste planeta, ainda que a gente possa considerar tudo isso, nunca nos esqueçamos que a condição de filho de Deus ninguém perde, nunca. E ainda que nós tenhamos errado muito, nós continuamos sendo filhos do Altíssimo. E a qualquer momento nós podemos dar novo rumo à nossa vida. Então medo, temor, é algo que não pode fazer parte da vida de quem está convicto nessas ideias. E vamos ver que o Evangelho nos traz inúmeras informações sobre o medo também. Vamos pegar apenas algumas delas. Esse episódio ele é muito ilustrativo. É o episódio de Pedro e Jesus, quando eles avistaram, Pedro e os demais discípulos avistaram do barco uma figura que se aproximava caminhando nas águas. Imagine o medo que esses homens tiveram. Um deles até falou, é um fantasma. Seja que espírito for, se afaste de nós. E o que que acontece? Vamos observar aqui. Veja, um homem e andando sobre a água. É um espírito? Impossível. Seja que espírito for, afaste-se de nós. Não tenham medo. Vocês me conhecem. Mestre. Oh, mestre, se é o senhor, ordene-me que vá ao seu encontro. Venha. Você duvidou. Se vocês tivessem tanta fé quanto um grão de mostarda, que é a menor das sementes, vocês poderiam fazer as obras que me viram realizar. Sabe por que Pedro afundou nas águas? Primeiro, ele conseguiu caminhar porque ele acreditou, ele confiou, ele teve fé. Mestre, ordene que eu vá até o Senhor. Aí ele começa a andar nas águas. E aí o que que acontece? O desenho não ilustra, mas a passagem do Evangelho diz isso. Ele sentiu ali o mar tumultuado em volta, ele teve medo. É no medo que ele começa a afundar. É no momento do medo que ele perde a força. Aquela base fluídica que Jesus criou, mudando as propriedades ali da água e dos fluidos espirituais, que criou uma base sólida, contava com a confiança que Pedro tinha nele. Ele, ao ter medo, ele dissolveu a base que ele estava criando. E, no sentido metafórico, nós podemos considerar que essa situação que Pedro vivenciou, ela também se aplica à nossa vida. Quando nós estamos caminhando, com fé, com confiança, mas que por alguns problemas que nos cercam, nós nos sentimos o quê? Enfraquecidos, temerosos, e o que que nós começamos a afundar nos mares dos problemas. É no momento do desespero que nós fazemos o quê? Pedimos o socorro de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, e aquela mão firme, forte e amiga vem e nos tira dos problemas. É aquilo que Jesus falou, se tivermos fé como um grão de mostarda, nós faremos coisas extraordinárias. Nós até sobreviveremos a qualquer situação se mantivermos a nossa fé. A fé é o maior antídoto contra o medo. A confiança nas leis divinas. E quer saber que o Evangelho tem mais sobre isso? Jesus durante a tempestade. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 24 a 26. Também temos um pequeno vídeo sobre ela. Jogue a corda! Venham todos! Venham! Venham pra cá! Ajudem! Devagar! A vela está descendo! Como é que ele consegue dormir? Mestre! Mestre! Acorde! O barco está se enchendo d'água! Vamos nos afogar! Calma. Acalme-se. Fique tranquilo. Por que tinham medo? Onde está a fé de vocês? Ninguém se recrimine por ter medo também, porque é natural. Até quem esteve na companhia de Jesus teve medo. É natural, faz parte da nossa natureza sentir medo ainda. Mas o que nós temos que fazer é lutar. E mais uma vez é Jesus dizendo: onde está a fé? É a fé que nos sustenta, que nos dá força. E nós, na doutrina espírita, nós temos uma coisa chamada fé raciocinada. Muitos têm dificuldades em explicar esses fenômenos. Como é possível um homem acalmar uma tempestade, caminhar sobre as águas? Eles partem só da fé, nós não. Nós partimos de princípios foram muito bem demonstrados cientificamente no século XIX e no século XX, de que existe uma matéria imponderável para nós aqui encarnados, mas que ela assume propriedades da matéria física e ela pode interferir em inúmeros fenômenos. Foi a todos aqueles fenômenos impressionantes que ocorreram no final do século XIX e ocorreram no século XX. Movimento de objetos, transporte, materializações. Todos aqueles fenômenos impressionantes que os Espíritos produziram atestam que o que Jesus vivenciou é tudo passível de ter acontecido realmente, está tudo dentro da ordem da natureza. Isso é fé raciocinada que nós temos. Então nós não temos que ter medo de nada, nós não temos que ter receio de nada na vida. Nós temos que ter uma confiança permanente nas leis divinas, porque certamente nós sempre seremos amparados, assistidos, sempre seremos auxiliados. E se nós permitirmos, né, que a fé, a esperança esteja presente em nossas vidas, nós nunca nos sentiremos enfraquecidos. Nós, para fecharmos, finalizarmos essas ideias, para consolidarmos isso tudo, vamos relembrar uma passagem também do Evangelho. Quando Jesus disse assim: olha, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Tenhamos confiança, resolvamos os problemas de agora, não fiquemos pensando que o futuro nos trará dor, sofrimento e dificuldades, porque certamente todo o amparo que esse planeta tem tido há milhões de anos para que a vida triunfe aqui, para que a humanidade surja e permaneça aqui, nós continuamos sempre. Então nós não temos motivo de temer, de nos sentirmos ameaçados por nada. Que Jesus nos abençoe a todos, que o Mestre nos inspire a cada dia a continuarmos a nossa luta, a nossa jornada aqui, sem esmorecer. Permitamos que a fé, a esperança, que eles habitem em nós todos os dias. Muito obrigado a todos.